na cama, tô olhando pra minha cara, falando quanto me ama. Então vem cá se envolver, que eu não quero nem saber. Com você eu vou jogar, eu quero ir mais além. A gente se completa, a gente se sente tão bem. Vem cá pertinho, vem da cara, chega mais pertinho, que hoje tem. Eu sou só sua e de mais ninguém. Então vem borrar o meu batom. É só nós dois no edredom. Deita na minha cama, me abraça, olha pra minha cara e vê como eu tô. Em uma cama, um edredom.